Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz Roger Rezende com seu álbum Borandá. Começamos com A Cantora, de Roger Rezende. Vou correr pros braços da minha cantora, ver se ela me aceita ou se dá no pé. Talvez não queira brincar na fogueira, que acende a minha ilusão, vê se toma cuidado, cansei de ser cinza que fica no chão. Vou correr pros braços da minha cantora, ver se ela me aceita ou se dá no pé. Talvez não queira brincar na fogueira, que acende a minha ilusão, vê se toma cuidado, cansei de ser cinza que fica no chão. Roger assina todas as músicas de seu álbum. Como intérprete e compositor, revela-se um artista já pronto para o cenário artístico musical nacional. Vamos conferir em Algaravia, uma composição a seis mãos de Roger Rezende, Cadu Mauad e Edson Leão. O que seu coração lhe diz, que língua fala esse infeliz? Vozes aramaicas da paixão, segredos gregos recitados no Japão, tratados filosóficos sutis em alemão, e Freud perguntando em vão a quem vier, afinal, o que quer uma mulher? Será que esta canção traduz as formas de falar ao coração seu? Torre de Babel desmoronando, idiomas espalhados pelo chão, hieróglifos, papiros a ruir, que confusão! E Freud perguntando em vão a quem vier, afinal, o que quer uma mulher? Catalão, tupi, hebraico, java, desde ouro, balatim, mandarim. Ando pelos cantos, mudo tanto, procurando compreender, ai de mim. Hebraico, javanês e ouro, balatim, mandarim. Ando pelos cantos, mudo tanto, procurando compreender, ai de mim. Borandá, de Roger Rezende, foi produzido e arranjado por Dudu Viana. Vamos ouvir a faixa Agradecimento, de Roger Rezende. Eu faço um agradecimento a quem de direito, ao samba que bate tão forte dentro do meu peito. Prometo-te fidelidade, ó samba, serei sempre seu, até o final dos meus dias, graças a Deus. Eu faço um agradecimento a quem de direito, ao samba que bate tão forte dentro do meu peito. Zarolho, com a participação de Nanda Cavalcante, também faz parte do álbum Borandá, do Roger. Dou de cara com outro cara sem saber que ele sou eu. Dá no mesmo olhar-se a cara e dizer quem nada deu. Com seus olhos eu me enxergo, eu me sinto em suas mãos. Dou por mim que estava cego, tateando a escuridão. Dou de cara com outro cara sem saber que ele sou eu. Dá no mesmo olhar-se a cara e dizer quem nada deu. Com seus olhos eu me enxergo, eu me sinto em suas mãos. Dou por mim que estava cego, tateando a escuridão. Borandá, de Roger Rezende, é o disco do dia de hoje. É um disco independente. Mais informações no site do artista www.rogerrezende.com.br.